sozinha. Pra cima de mim, você se acha diferente, acima do normal. Mas a verdade é que você é só mais um paga-pau. Me deixe em paz, você não é nada demais. A sua roupa tá legal, mas suas ideias são boçais. Me deixe em paz, você não é nada demais. Ficar com você é pior que andar pra trás. Eu já sabia que você era meio artificial, com seu cabelo de ladinho e sempre de alto astral. Pra mim você é forçado e falta um quilo de sal. Então tchau, tchau, tchau, tchau, tchau. Me deixe em paz, você não é nada demais. A sua roupa tá legal, mas suas ideias são boçais. Me deixe em paz, você não é nada demais. Ficar com você é pior que andar pra